Imagina eu e você nesse calor na piscininha, amor. Falou, amor, onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar pra ficar. E aí, levei, isso aqui tá bom demais. E aí, levei, que delícia de mar, hein? Diz, piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar. Uma parte dessa história entre eu e você. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, pra gente se beijar. Piscininha, amor, ótimo pra gente namorar. Junto!